O Cocô, bem-vindos. Thank you. O Cubo. Rádio 2.0. Thank you. O Cubo. Domingo para segunda, 0 horas. Just Christmas.